isso aí, pessoal. Nós queremos começar o programa depois da reunião, mas aí já é demais a reunião. Nós temos muita coisa sempre para discutir aqui na Capivara. Oh, hippie pra gostar de reunião que nem nós, pelo amor de Deus, hein? Falou aí, o mais hippie de todos riu, não é, Stanley? É o Stanley, o hippie. Alguns anos atrás, isso daí poderia causar a sua morte. Certo? No momento, agora não. Agora o Stanley tá menos violento. Não, Stanley nunca foi um cara violento. Não muito. Não que eu tenha visto. É, não é. As pessoas com quem ele foi violento não estão aqui para contar. E hoje nós vamos ouvir um som muito da paz, por sinal, que é o som nosso de cada dia. Mais hippie que blusa de lhama, esse negócio. É bem massa, eu gosto muito. É o Snacks de Bill Fries, né? Snacks de Bill Fries, sonzeira, progressivo, psicodélico, sei lá como categorizar, brasileiro, de primeiríssima qualidade. É, não, mais um discaço aí que a gente tá trazendo, uma pérola. Disco gravado em 74. Foi um disco que eu comprei esse último fim de semana na Baratos Afins. Eles têm umas prensagens que eles fizeram ali no final dos anos 80, que tem ainda até hoje algumas que eles estão vendendo. Fui lá, comprei, falei, não, vai ser o programa hoje, vai ser esse som. É um som muito da hora. E depois aproveitar e tocar mais uns sons progressivos aí, se der tempo. É, querer tocar também um pouco o Gong e o Iron Butterfly, que tocaram aí na Virada Cultural. Eu fui no show, foi do caralho, as duas bandas. Tentar tocar uma música de cada ali, que com certeza era um som que a galera do Som Nosso de Cada Dia ouviu, né? Foi influenciado, certeza. É, o Gong, eu não sei como que ele chegou no Brasil, mas o pessoal deve ouvir, sim. Iron Butterfly é mais roqueira, né? O problema é que o único som conhecido dele é a versão mais curta, tem 17 minutos, né? O Inagada da Vida, né? Que é um dos primeiros sons, um dos primeiros hardcore que acho que foi tocado no mundo, né? De 1967, né? Diz que o guitarrista tinha 17 anos na época, né? Moleque mesmo, pessoal fazendo história mesmo. O Iron Butterfly é muito legal. Vamos ver, quem sabe a gente achou uma música do Iron Butterfly que não é Inagada da Vida. Ah, quem sabe, daí a gente toca essa. Beleza, então. É, também. Não, mas não importa, é que é meio carne de vaca, né? É uma música muito conhecida, né? A gente pode pôr outra coisa, não sei. A gente vai ver tudo isso e tocar mais os brasileiros, né? Tocar até um som nosso também, do Matança do Porco, alguma coisa dessa. A gente vai fazer uma boa seleção para vocês, caros ouvintes. É isso aí, então, som nosso de cada dia. We'll be right back. ser gente, ser fera. Quero ser bicho do mato, do mato. Ah! vida, agora e só, segurando a barra até o fim, esforçando a mar até o sim, sempre muito snags de mil crais, com o peito frágil, completamente à prova de bala, tofe, só quero beber a vida num gole só, ainda que o gole me custe a vida, ainda que o gole me custe a vida, ainda que o gole me custe a vida. Isso aí, pessoal, esse é o Pérolas aos Poucos na sua Rádio Livre Capivara 96.1 MHz. Rolou o primeiro lado do som nosso de cada dia, Snacks de Bill Frais. Rolaram as músicas Sinal da Paranoia, Bicho do Mato, O Som Nosso de Cada Dia, Snacks de Bill Frais. Então vamos agora ouvir o lado B, não é? Então é isso aí, até breve. con el sol más caliente. Donde nosotros, los personajes de esta grotesquería que es la vida, se estiran volviendo sus rostros hasta la dirección de Aquarius. Se estiran volviendo sus rostros Hablo de un sol más caliente. Na busca de lo imaginado, na busca de lo imaginado. Entonces, the love of me, children running across the pampa. No war, no hatred, no cars, no motorcycles, no flags. I'm speaking of man. Hasta la de Aquarius, se estira envolviendo sus rostros. De Aquarius, se estira envolviendo sus rostros. Sol más caliente, where people smile and turn their face. Na busca de lo imaginario, na busca de lo imaginario, na busca de lo imaginario. você quiser descobrir a outra face, faça de conta, apenas conta, meu irmão. Yeah, yeah. Difícil é ser o que se é, do vento nos cabelos. É preciso olhar pro infinito e sacar toda jogada no lance. É isso aí, pessoal. Isso é mais do que uma pérola, é uma pedra preciosa. Realmente, belíssimo som esse do som nosso de cada dia. Quem deve ter gostado muito disso é o nosso grande amigo Gaúcho, que faz aniversário essa semana. Aí, Gaúcho, mandamos os parabéns para você. E cadê a capa do disco para eu saber o que rolou? Ah, tá aqui. Snags de Bill Fry, som nosso de cada dia. Lado B, Massavilha. Direction de Aquarius, A Outra Face. E é isso aí, nós somos o programa Pérolas aos Poucos. E esse é o seu programa, Pérolas aos Poucos, na Rádio Livre Capivara, 96.1 MHz. Fala aí sobre o som nosso. É, a gente está aqui na página do Muro do Rock, é nosso oráculo musical aqui. Os caras têm muitas biografias. Para quem não conhece, vale a pena só colocar no Google Muro do Rock. Tem biografias e discografias de muita coisa, muitas bandas, a maior parte delas gringa, mas tendo o som nosso de cada dia. Vamos ver aqui o que tem no blog. Diz o seguinte: a banda foi fundada em 1972 pelo multi-instrumentista Manito, ex-Incríveis, pelo baixista Pedrão Baldanza, ex-Novos Baianos, e pelo baterista Pedrinho, velho colaborador de Manito em seu projeto solo. Após se reunirem para formar uma banda de baile, os três mudam de ideia e resolvem investir em um som mais ousado, menos convencional e com influências mais plurais, indo de Jimi Hendrix a Sun Ra, passando evidentemente por todos os ícones nuggets da época, como Yes, Pink Floyd e Emerson, Lake e Palmer. Após 6 meses de ensaios e cenas de ácidos na caixola, o grupo consolida um repertório e uma identidade, algo como a resultante de um encontro entre Rick Wakeman e Edu Lobo. Em seguida, Manito aceita um convite para substituir Arnaldo Batista nos Mutantes. Entretanto, por alguma razão, acaba voltando atrás poucas semanas depois, a tempo de gravar o debut. O debut do som nosso, o Snags de Bill Fries, que foi esse disco que a gente acabou de ouvir. O disco é um sucesso de público e crítica, sendo considerado até hoje, ao lado de Tudo Foi Feito Pelo Sol dos Mutantes, como um dos maiores clássicos do rock progressivo verde e amarelo. A boa repercussão do álbum resultou num convite para a abertura da turnê brasileira do Alice Cooper, onde o trio tocou para uma plateia superior a 150 mil pessoas. Os shows do Som Nosso causaram tamanha catarse que era possível ouvir o público ainda gritando pela banda durante as apresentações de Alice Cooper. Após a participação no Festival de Águas Claras, Manito deixa a banda novamente, levando os integrantes remanescentes a incorporar com sucesso outros elementos à formação, como metais e mais 2 guitarras. Em 77, o grupo lança seu segundo álbum, Sábado e Domingo, fortemente marcado por influências de funk e soul trazidas por Pedrinho. Apesar de tocado com certa frequência nas rádios, o trabalho não atinge o êxito comercial de seu antecessor, levando a banda a encerrar suas atividades 1 ano depois. É isso aí. Vamos tocar. Fala aí, Laurinho. Eu acho que eles retomaram agora a produção. Eu acho que eles estão ensaiando e fazendo shows. Eu vou tentar confirmar isso pro próximo programa para dar essa informação. Mas eu acho que o som nosso tá ativo. Certo? Teve alguns integrantes que morreram, o baterista. Mas o pessoal tá tocando, eu acho. Aqui ele fala que em 94 os integrantes da formação original se reuniram pela última vez para celebrar os 20 anos de lançamento do álbum Snags de Bill Fries. O resultado foi uma versão caleidoscópica para a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, colocada como faixa bônus da edição comemorativa. E que é muito bom essa versão do Guarani, eu ouvi, é muito legal. Pode sim, deve. Então vamos aí, né? Vamos seguir, né? Vamos com mais som nosso de cada dia, agora com esse disco de 77, que a gente acabou de falar dele. E na sequência vamos tocar o Guarani também. Depois a gente toca mais algumas outras coisas. Lembrando que este é o programa Pérolas aos Poucos e essa é a Rádio Livre Capivara 96.1 FM, que opera aqui na cidade de São Carlos, São Paulo, Brasil. We'll be right back. emoção. Eu só posso convidar você pra vir dançar comigo. Dentro dessa situação, eu só posso convidar você pra swingar comigo. Eu só posso convidar você pra vir dançar comigo. Dentro dessa situação, eu só posso convidar você pra swingar comigo. Segurar essa barra. pra segurar, pra segurar essa barra. Já passei fome nessa batalha, e quanta coisa ainda vou ter que passar. Thank you. É isso aí, ouvintes da Rádio Livre Capivara. Vocês acabaram de ouvir aí as músicas Pra Swingar, Levante a Cabeça, Pra Segurar, Vida de Artista e essa última que acabou de tocar, O Guarani. Todas elas do Som Nosso de Cada Dia. Essa, O Guarani, ela entrou como bônus track ali do LP que a gente tocou na primeira parte do programa, bônus track da edição comemorativa de 20 anos, né? O LP Snags de Bill Fries. É isso aí, pessoal. Massa, então vamos agora aí ouvir mais uma sessão de músicas aí que a gente selecionou com Terreno Baldio, Casa das Máquinas, Mutantes e O Terço. É isso aí, continue na frequência 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. Thank you. fosse tarde. Só agora eu saquei a verdade. Viajei no disco dos mutantes. Foi muito. Começando a me sentir. Espírito e a casa refletir e a nossa canoa. Nossa música do espírito de luz a refletir e a música thank you. Oh. Jim loves him to do this thing he wrote called Dim Changes. É isso aí, pessoal. A gente ouviu aí as músicas Grit, do Terreno Baldio, Cilindro Cônico, do Casa das Máquinas, Rolling Stones, dos Mutantes, Deus, do Terço, e essa última que acabou de tocar, a número 2. Lembrando que hoje a gente tocou na primeira parte do programa o disco Snags, de Bill Frys, do Som Nosso de Cada Dia. E agora então a gente encerra aí com um som do Gong e do Iron Butterfly, que tocaram aí nesse fim de semana em São Paulo, na Virada Cultural. E foi bem legal. Então é isso aí, semana que vem a gente volta, terça-feira, às 19h30, mais ou menos. É, como sempre, depois da reunião, né? Se algum dia que tiver uma reunião sem assunto, a gente começa mais cedo. Mas é isso, de 7h30 a gente tá começando o programa. Hoje a gente começou às 8h. Mas é, vamos tentar começar às 7h30, por aí que começa. O que, que a gente toca semana que vem? A gente não sabe ainda. Nós vamos tocar o Loki do Arnaldo Batista semana que vem. É isso aí, vai ser muito louco. Até mais, pessoal. Ah, lembrando que segunda que vem, dia 14, inicia-se o Cine Capivara. Pois é, mais um espaço para os cinéfilos de São Carlos. Aqui do lado da APG, no prédio anexo ao palquinho, é, com o filme O Homem que Matou o Facínora, de John Ford, com James Stewart e John Wayne, além do Lee Marvin fazendo o papel do Facínora, e além de uma participação do Lee Van Cleef, que é sempre bem-vinda. Vai ser 6h30 da tarde. É isso aí, entrada franca e cinema de verdade. Falou, pessoal. Thank you. tell you I love. Are you happy?